Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 23. Com certeza, o texto mais clássico para a maioria de nós, o texto mais clássico da Bíblia. Provavelmente, para alguns, um texto mais simples, mais comum para a gente estudar, meditar. Para outros, talvez o texto mais romântico, só inspirativo, mas assim no sentido bem romântico, né? Uma palavrinha. Mas Deus tem algumas coisas muito fortes nesse texto que ele ministrou meu coração essa semana e eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler juntos? Queria pedir que nós lêssemos juntos o Salmo 23. Mesmo que a sua versão seja diferente, leia comigo em voz alta o que está escrito na sua palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um versículo como esse, o versículo 6. Bondade e misericórdia. A bondade é a glória de Deus. Quando Moisés está diante de Deus, ele falou assim, Moisés pede a ele, deixa-me ver sua glória. E Deus fala, farei passar diante de ti a minha bondade. Bondade e misericórdia, certamente. Era uma convicção, e Davi era um rei, cheio de inimigos à volta, cheio de problemas, para ser assim, bem atual, cheio de pepinos para resolver. E ele tinha uma convicção. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. São versículos assim que trazem uma clareza de qual era o padrão de vida de Davi. Mesmo em meio a todas as coisas que aconteciam naqueles dias. E haviam coisas muito modernas acontecendo. Davi enfrentava circunstâncias que antes nunca havia enfrentado da sociedade. A sociedade mais moderninha, a sociedade mais, claro que no contexto de lá. Mas aquelas pessoas de lá não sabiam nem de 100 anos à frente, muito menos de 3 mil anos à frente. Então, tudo que elas sabiam era o que elas viviam. Quando aquilo crescia um pouquinho, já podia ser chamado de modernidade. E nós fazemos, ou nós vivemos as mesmas circunstâncias. Nós vivemos desafios, como Davi vivia, embora sejam diferentes dos que Davi vivia, nós vivemos desafios que nos ameaçam todos os dias. Essa convicção de que o Senhor está comigo. Que na hora H mesmo a gente preocupa, a gente se aflige, a gente se entristece. Não são poucos na vida da igreja que se enfraquecem, que se isolam. E quanto mais se isolam, mais buscam culpados. E a gente não percebe que essa é uma estratégia do diabo. Isso não é uma circunstância pessoal. Isso é uma estratégia genérica do inimigo. E Davi, em meio a todas estas circunstâncias, ele tinha uma convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor iam segui-lo todos os dias. E ainda, habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Então, um versículo, um salmo que traz algumas coisas muito fortes para nós. E eu queria ver com você algumas palavras. Repita comigo: o pastor conduz pastos verdejantes, alimento, El Shaddai, Espírito Santo. Repita mais uma vez, pensando, escreva ela as palavras na sua mente enquanto você fala. O pastor conduz pastos verdejantes, alimento, El Shaddai, Espírito Santo. Mais uma vez, o pastor conduz pastos verdejantes, alimento, El Shaddai, Espírito Santo. Tente falar esses termos na ordem que nós estamos citando, sem você ouvi-los. Mais uma vez. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, Gênesis 17, 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou El Shaddai. El Shaddai é um dos nomes de Deus. E Deus se apresenta a Abrão com a idade de 99 anos. Quero que você crie a cena bem criada. Abrão nasceu num povo pagão, a família toda pagã. Ele ouviu um desafio de Deus de sair da sua terra e da sua parentela para um lugar que Deus lhe mostraria. Ele fez isso por fé. E agora, com 99 anos, sem ver nada do que Deus havia dito acontecer. Então, cria na sua mente essa imagem. Um homem beduíno, provavelmente mesmo com uma barba enorme, habitando em tendas feitas de peles de animais, as estacas, as cordas, um acampamento com muitas daquelas tendas, com um curralzinho, com gado, com ovelhas, com escravos, aquilo espalhado, era a nação de Abraão. A sua esposa Sara numa destas tendas, e aquela era a vida. De noite, ia dando o horário da escuridão, aquele ambiente de deserto, calor insuportável indo embora, o frio chegando, talvez um fogo no meio do arraial, daquele acampamento, era normal, os servos já vinham, acendiam o fogo. De vez em quando passava uma caravana, eles compravam alimentos, estocavam. O barulho dos animais lá num canto, lá no curral, no cercadinho. E não era coisa pequena, Abraão era um homem rico. E ele tinha 99 anos. Já tinha vivido muito. Tinha muitos sofrimentos. Tinha muitas dificuldades. Ele poderia ser como qualquer um de nós, alguém que até venceu na vida, construiu grandes coisas, mas estava ali naquele crepúsculo dos dias, se assentava lá, um silêncio, de vez em quando um barulho de um, barulho de outro, o burburinho da conversa de alguém lá na tenda, aquela cena que para nós é muito forte, e para ele mais ainda, porque nós só estamos imaginando parcialmente, limitadamente. 99 anos assentado e falando assim: eu deixei minha família, eu já rodei esse deserto, meu Deus, quanto chão eu já percorri, Quanta história eu já vi com os meus servos, com os meus escravos, com as caravanas, os negociantes que vinham, o meu gado, os meus animais, as riquezas, o ouro que eu tenho aqui guardado, os perfumes que eu já negociei com os viajantes. E ele é sentado e diz: Deus, e eu continuo sem ter filhos. Será que eu estou no caminho certo? Será que não era melhor eu arrumar uma cidade, eu voltar para a minha terra? Meu Deus, o que eu faço da vida? Quem olha de fora, imagina assim, um homem que prosperou, um homem que alcançou as coisas da vida, um homem que foi bem profissionalmente, um homem que construiu as coisas que normalmente as pessoas querem construir. Quem olha de fora vê essas pessoas assim, sempre como se elas tivessem tudo em ordem. E de vez em quando encontra numa festa, encontra numa determinada circunstância, e existe até um certo temor, um constrangimento pela distância, por desconhecer a vida de alguém próspero, de alguém, que mesmo que não seja rico, que você tem como uma pessoa conceituada, né, que cuida bem de todas as coisas, que tem sua família. Nós não sabemos o que está dentro do coração das pessoas. E mesmo que seja uma pessoa muito próspera, com tudo isso que a gente de fora enxerga e talvez até deseja, como Abraão era, nós não sabemos que por dentro do coração de cada um de nós, meu coração, seu coração, existem coisas que no crepúsculo do dia, um momento assim, talvez para muitos, deprimente, tarde indo embora, a noite chegando, para ajudar. Aqui nós temos a correria do dia que não nos deixa pensar, mas no meio do deserto, talvez só o barulho dos gravetos estralando lá, de um camelo que relinchou lá ao longe, sentava, e mesmo que fosse próspero aos olhos dos homens, ele sentava e falou assim: que vai ser da minha vida? Será que eu fiz certo? Eu investi minha vida inteira naquela voz que eu ouvi lá atrás: sai da tua terra, da tua parentela. Eu enriqueci, eu tenho gado, eu tenho servos, mas será que é isso mesmo? Porque olha, Deus falou lá atrás que eu ia ter um filho e até hoje, nada. Isso ameaça todo o projeto que eu tinha ouvido. Eu vou ser pai de uma multidão, como? Eu já estou com 99 anos. São os mesmos dilemas que todos nós temos, que nos levam a olhar para a nossa vida não do mesmo jeito que as pessoas olham de fora. Olham lá para aqueles dois e falam assim: gente, são donos de uma academia. Meu sonho era ter uma academia uma vez. Oh, meu Deus do céu, fico imaginando o que deve ser. Eles têm uma academia. Ninguém sabe o que passa lá dentro. E Abraão estava assim, ele ainda não tinha tido seu nome mudado, era Abraão. Ele estava lá com a idade de 99 anos, assentado em algum lugar ali do seu arraial, do seu acampamentozinho, provavelmente num momento como esse, uma tarde, um crepúsculo, se não for esse momento, é pior ainda, que é no meio do sol rachando, e apareceu-lhe o Senhor. Isso talvez para nós seja possível imaginar só num filme. Deus chegou. Porque quando a gente lê, a gente imagina uma cena sobrenatural. Oh, Deus apareceu. Algo que aconteceu com ele, mas conosco não. Conosco, Deus nunca apareceu assim a mim. Mas provavelmente, o que aconteceu aqui nesse momento é o mesmo que acontece com os servos do Senhor, sentados em algum lugar, pensando em alguns desafios, alguns dilemas da vida, e de repente o Espírito Santo sopra uma palavra. Isso é coisa da minha mente. De repente não é, de repente é Deus que apareceu. A Bíblia conta de teofanias, que é a manifestação presencial de Deus de forma materializada. Mas não precisa ser assim para ser Deus. Sobretudo hoje, que o Espírito Santo, que é Deus, habita dentro de nós. É diferente, ele não habitava dentro de Abraão. E é possível que a gente viva essa mesma circunstância aqui, e não se aperceba. Deus apareceu a Abraão. Isso nos diz que Deus está atento ao que nós estamos vivendo. Deus sabe o que não é mais como era com Abraão, porque às vezes nós estamos no meio do trânsito, às vezes nós estamos com o horário apertado e a aflição vem como veio para Abraão aqui, e a gente não tem nem tempo de nada, mas Deus vem e a gente não dá conta de ouvir, porque a gente está correndo demais, está correndo. E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, eu sou aquele que te dá tudo o que você precisa. A tradução mais conhecida de El Shaddai é o Todo-Poderoso, mas Todo-Poderoso já se tornou uma expressão com conotação própria, o Todo-Poderoso. A gente não sai do limite da conotação Todo-Poderoso. Talvez nem pensemos no que realmente significa Todo-Poderoso, porque é uma expressão já personalizada, Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso é uma forma, a expressão Todo-Poderoso é uma forma de dizer algo muito mais profundo, e uma forma que acabou se tornando muito superficial. Embora ser o Todo-Poderoso não é nada superficial. Ser Todo-Poderoso significa ele pode tudo. E não é um pode só de poder, de capacidade de Deus, mas de propósito. Abraão, eu sou aquele que te dá todas as coisas. Sabe o que eu quero, Abraão? Que você, mesmo no meio desses dilemas da sua vida, que ninguém lá fora imagina, que você tenha convicção de que eu sou aquele que te dá todas as coisas. Lá para Moisés ele disse: eu sou. Tudo que você precisar, eu sou. É um relacionamento com Deus muito diferente deste que a gente desenvolve na vida tradicional, religiosa, rotineira da igreja. O eu sou. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença, por quê? Porque você tem convicção de que eu sou o El Shaddai. Me busca, por quê? Porque você tem convicção de que eu sou o que tem todas as coisas que você precisa. Me cultua, por quê? Porque você tem convicção de que eu vou fazer tudo, absolutamente tudo que você precisa. Anda em santidade, ser perfeito, vem para a minha presença, porque você tem convicção de que eu vou cuidar de todas as coisas que te afligem. É exatamente isso que Deus está dizendo a Abraão. Eu sou o El Shaddai. Alguns estudiosos comparam o El Shaddai com o que amamenta, a mãe que nutre. E é relacionado a quem gera. Quem gera todas as coisas pode dizer: eu te dou todas as coisas, porque eu não preciso ter, eu mesmo gero. Não, eu estou passando uma dificuldade muito grande, mas eu não vou nem compartilhar com você, porque você, não vou te ocupar com isso, deixa eu me virar. A gente pode falar isso em relação à pessoa, porque a gente imagina assim, poxa, o que ele vai poder me ajudar? Eu só vou levar problemas para ele. Eu só vou pesar o coração dele, ele não tem condição de me ajudar, ele não pode me ajudar, então eu não posso derramar isso para aquela pessoa. E às vezes a gente pensa assim de Deus, mas Deus é a pessoa que, mesmo que eu ache que ele não possa resolver tal área, tal assunto, tal questão, ele gera tudo. O que você precisa? Eu vou gerar. Ah, Deus, o senhor não tem isso aqui, olha, 99 anos, não, eu não sei se eu tomei o caminho certo, eu não sei se eu estou no rumo certo, eu não sei se é isso mesmo, eu estou desanimado, eu estou enfraquecido. Me fala o que é, eu gero qualquer coisa para você. Nessa semana, irmãos, eu vivi algumas coisas tão maravilhosas. E muitas vezes na minha vida eu tenho vivido semanas como esta. O Espírito Santo me guiando em muitas coisas. Sabe o que é começar uma semana e Deus ir pontuando todas as coisas? E na maioria das vezes não eram as coisas que eu havia previsto, coisas que foram acontecendo porque eu disse a Ele, ó Senhor. Por muitas vezes, eu vi que as coisas, as palavras, os lugares, as pessoas, tudo foi sendo guiado pelo Senhor nessa semana. Uma semana muito especial. Ele conduziu a minha vida e me fez terminar essa semana maravilhosamente bem. Muito além do que eu esperava. Eu terminei sexta-feira, o último dia de trabalho, para entrar no descanso, em mais um desses meus encontros de aconselhamento com o pastor Paulo Mazzoni, lá da Batista Central. E eu cheguei lá 4 horas, saí, era quase 7 horas, e eu falei assim, eu vou a pé. Saí lá da Batista Central, falei assim, eu vou a pé, sabe por quê? Porque Deus, o que o Senhor fez essa semana, o que o Senhor fez aqui, o que o Senhor me deu aqui nesse momento, é tão maravilhoso que eu quero ir desfrutando minuto a minuto, eu quero ir te louvando, eu quero ir a pé, pensando, te adorando, e eu vim a pé assim, leve. Deus, que semana maravilhosa. O Senhor fala, o Senhor nutre, o Senhor dirige. O Senhor me mostrou muitas coisas, confirmou tantas outras, me ensinou os passos à frente de coisas muito importantes, porque Ele fala, Ele mostra, Ele conduz a pastos verdejantes. Na quarta-feira, não aconteceu isso. Na quarta-feira, eu não comecei o dia fazendo minhas ginásticas. Na quarta-feira eu saí rapidamente e vim aqui para resolver algumas coisas. Passei a manhã até 1 da tarde ali com a Keu em algumas coisas e nada frutificou. E o Espírito Santo falou assim, vê como você começou o dia. Você não cuidou da sua saúde, você não veio para a minha presença ler os textos que você está lendo toda manhã, você não veio me buscar, você deixou para o final do dia. Olha como embaraçou o dia. Você não vai, eu vou resgatar esse dia, vai melhorar, até o final do dia vai melhorar. Terminou o dia foi perdido. E eu falei assim, Deus, assim como o meu corpo está pedindo para ir para aquela bicicleta, fazer um pouquinho de exercício, caminhar, meu espírito está pedindo para parar e começar o dia de amanhã na tua presença. E a quinta-feira foi outro dia. Sexta-feira foi outro dia mais maravilhoso ainda. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Isso precisa ser prático da nossa vida. Senhor, hoje eu vou começar meu dia, eu já sei tantas coisas que tenho que fazer, mas eu vou fazê-las guiado pelo teu Espírito Santo. O pastor conduz. Irmão, isso precisa ser uma convicção. Deus tem feito isso tantas vezes na minha vida. Uma semana como essa, eu já tive inúmeras vezes na minha vida. Dias como este de sexta-feira, eu já tive. Eu falei assim, Deus, o que é para fazer hoje? O Espírito Santo, faça isso. Eu não tinha programado terminar o meu dia lá em comunhão com o pastor Paulo. Aí o Senhor falou assim, liga para ele agora. Eu tenho 2 semanas que eu estou tentando ligar. Na verdade, desde dezembro eu estou tentando ligar para ele, falar com ele, marcar. Liga para ele. Eu liguei para ele na hora, ele atendeu na hora. Falou assim, hoje, que horas? Escolhe. Eu, 4 horas. Então está fechado, 4 horas. Assim, Deus, isso não estava na minha agenda, isso não estava previsto. Eu achei que não ia dar. Eu falei assim, ah, sexta-feira já está um dia cansado. Não vai dar. O Senhor nos conduz. Deus nos conduz, irmão. O Senhor é o meu pastor. E Ele me conduz a pastos verdejantes. O que são os pastos verdejantes desse salmo tão poético assim, tão inspirativo, tão bom para abrir culto, né? Religiosamente falando. O Senhor é meu pastor e Ele me conduz a pastos verdejantes, aonde tem todos os nutrientes que eu preciso para o dia de hoje, para essa semana. Eu vou buscar o Senhor, eu vou cultuar o Senhor, não é porque tem culto domingo 10 horas... que o pastor me pediu, porque eu já não estou indo. Não, eu vou buscar o Senhor, porque Ele me conduz a pastos verdejantes. Tem elementos, tem nutrientes para mim amanhã, segunda-feira, feriado, que eu vou receber dEle. E eu quero ouvi-lo. E eu quero ouvi-lo. Irmão, Ele fala na nossa mente. Ele põe uma frase, faz isso. Agora faz isso. Eu fui atender uma pessoa, ele falou assim, agora ora por isso. E a pessoa estava indo embora, eu falei assim, não, volta aqui, eu ainda quero orar por isso. Ele vai dizendo, faça isso, faça isso. Ele nos conduz aos pastos verdejantes. Esta palavra, essa expressão, ela às vezes é tão distante de nós, ou ela é tão assim, só fantasiosa, mística, não sei, parece tão distante, mas na verdade Ele me conduz a um lugar que tem todos os nutrientes que eu preciso para aquele dia, para aquele assunto, para aquela atividade. Porque Ele é o El Shaddai. A expressão El Shaddai é traduzida também por aquele que amamenta. Vem para o meu colo, filho, e eu vou te dar todos os nutrientes. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem gera. Quando o anjo apareceu a Maria, no hebraico Miriam, o anjo disse, porque o Espírito Santo, dele será gerado no seu ventre. O Espírito Santo é quem gera. Não precisa estar pronto. Não precisa alguém ter na mão para nos dar. O Espírito Santo gera. Do nada, ele gera. Senhor, então gera nesse dia. Quais caminhos eu vou tomar? Por onde eu vou passar? Com quem eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas eu preciso me encher do Espírito Santo. Porque é Ele quem faz isso. Ele é que é o pastor. Ele é o que me conduz. Ele é aquele que me toma pela mão. E, vem aqui. Não, o pastor é o sócio. Não, o pastor não é o sócio, não, irmão. O meu trabalho como pastor de Deus sobre esse rebanho, ele se limita a fazer isso aqui, olha, o máximo que eu posso fazer é te visitar, te chamar para um aconselhamento, te ensinar de novo, orar com você. O máximo que eu posso fazer é, nós vamos ter uma reunião, sábado, 10 da manhã, nós vamos para o monte, nós vamos ter adoração lá na montanha, venham, mas eu não posso ir na sua casa, te chamar, acorda, acorda, acorda, vem, vem, não vão, aí eu passo, não, vou passar na outra esquina, vou para outra, passando na casa, vou lá na outra casa, do outro, na outra, e eu saio recolhendo todos os irmãos e levo para a montanha. Isso não tem jeito de ser feito. Eu e você é que vamos dizer, Espírito Santo, eu me abro para o Senhor. O meu pastor limitado, chamado Sóstenes, ele está querendo me conduzir a um lugar que tem esses pastos verdejantes, esses nutrientes do Espírito Santo, mas eu não estou querendo ir não, Senhor. O Senhor podia me fazer tudo o que o Senhor quer fazer aqui, do meu jeito? Não, filho. Se você quiser que eu te conduza assim, você vai ter que ter um padrão de vida em que alguém te toma pela mão e diz, vem. Seja profeticamente, simbolicamente, fisicamente, nesse mundo limitado, com os líderes que eu ponho sobre sua vida, seja sobretudo na sua intimidade com o Espírito Santo. Eu tive uma semana maravilhosa, irmão. E eu voltei por essas ruas e falei assim, Deus, tudo o que eu quero não é que o Senhor me dê outra semana assim, é que o Senhor leve os meus discípulos a viverem assim. Que todos os meus irmãos vivam assim. Eu tive uma semana que o Espírito Santo falou isso, porque quando eu voltava pela rua, eu falei assim, Senhor, amanhã de manhã eu vou subir aquela montanha, eu vou ter um tempo de adoração lá, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor fez algo maravilhoso, que semana especial, Deus, que semana maravilhosa, eu vou lá para a montanha te adorar, o Senhor é digno. E fui para a montanha adorar o Senhor, com tão poucas pessoas, mas com um lugar tão maravilhoso, porque o Espírito Santo estava ali. Senhor, eu vou cultuar o Senhor neste domingo. Senhor, eu vou me encontrar com a minha célula naquele dia. Senhor, eu vou falar de Jesus para alguém. Senhor, eu vou parar aqui agora. E ao invés de ir direto para casa, eu vou dar uma volta aqui no quarteirão só para te adorar. Eu vou para aquela praça, eu vou para aquele quarto, eu vou pôr um CD, eu vou orar, eu vou pegar a palavra, eu vou ler a tua palavra. Só porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez coisas tão maravilhosas. Tão maravilhosas. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Tenha um tempo conversando com o Senhor. Fale com Ele, ô Senhor, eu desejo isso. Expresse a Ele o seu jeito, o seu coração. Não faz sentido um servo de Deus passar uma semana e as coisas não acontecerem. Não pode ser Deus falhando. Provavelmente, Deus apareceu a nós e nos disse, eu sou o que supre todas as coisas, e nós não pudemos ouvi-lo porque a gente estava indo para um rumo errado, agitado, correndo atrás daquilo que não precisamos correr. Oh, Senhor Deus. Flui em mim teu puro e santo amor, como aroma suave em teu louvor, porque nada me separa, porque porque nada me separa, porque nada me separa de ti. Levante a sua voz, diga a Ele: Senhor, eu quero viver tendo o Senhor como meu pastor. Nada me faltará. Uma instrução, uma sabedoria, não é uma coisa espiritual, sim, mística, do Espírito Santo vir e fazer um milagre. Não, natural, do dia a dia, na minha mente, o Senhor dizer: faz isso, faz aquilo, filho. Abandona esse caminho. Algumas pessoas insistem, irmão, num caminho errado. Tem alguém ao lado dele dizendo: não, não é por aí, é por aqui. Às vezes o Senhor está dizendo, às vezes apareceu-lhe o Senhor na boca de alguém, uma criança, um mendigo, um louco que seja. Mas o Senhor lhe apareceu e disse: filho, eu sou o que te provê todas as coisas. Levante a sua voz, irmão. convido você a levantar a sua voz. Se você precisa de ajuda, ore com alguém ao seu lado, mas levante a sua voz. Fala: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Não apenas um recurso para esses dias, mas um padrão no meu caráter, na minha personalidade, no meu modus vivendi. O Senhor, meu pastor, me conduzindo aos pastos verdejantes. O El Shaddai, o Espírito Santo, me dizendo tudo acerca de todos os assuntos. Diante dele a sua situação, sentado lá na tenda, seja no calor do sol, seja no crepúsculo do dia, buscando de Deus: meu Deus, o que será, como vai ser? Ouça ele dizendo nessa manhã: eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Desde que nascemos, todas as nossas experiências, quando criança, na adolescência, seja na escola, no ambiente de trabalho, no bairro, principalmente no ambiente de família, todas as experiências vão gerando um sistema operacional, paradigmas, que são as lentes pelas quais a gente vê as coisas. E são estas coisas que podem nos impedir de ouvir o El Shaddai, de crer no El Shaddai. Insistimos em raciocínios, em pensamentos, em decisões. Só demos certo quando alguém disse: não, não vai por aí. E a gente não tinha jeito, a gente seguia. Mas quando a gente estava sozinho, tinha que tomar decisões sozinhos, a gente de novo fazia do mesmo jeito antes, como Abraão, tentando arrumar um agar, uma solução. E a gente nem ouve que Deus vem. E veio, lhe apareceu o El Shaddai. O Senhor vem, irmão. O Senhor vem. O Senhor fala. O Senhor dirige. Você acha de onde que vem músicas que eu componho? De onde você acha que vem que Deus gerou na vida da igreja nesses anos? Você acha que é de mim? De onde você acha que vem alguma decisão, algum rumo que talvez alguns nem compreendam, mas que lá na frente, ó, frutificou? De onde você acha que vem? Da minha capacidade? Não, irmão. É do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Não é meu jeito. Não é o que eu acho, o que eu penso. Não é o seu jeito. Não é o que você acha, o que você pensa. É a completa rendição ao Espírito Santo. Tinha que ser ovelha. Porque ovelha é assim. O pastor dá um toquinho com o seu cajado, sua vara, o pastor agarra pelo pescoço e dá um puxãozinho com o seu cajado, e ela vem. Que eu e você sejamos assim, ovelhas. Senhor, me faz assim, ovelha. Eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, eu quero ir, aquilo que eu creio, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não, Senhor, eu me rendo. Tu és o meu pastor, nada vai me faltar. deitar-me faz em pastos verdejantes. Tu és o El Shaddai, Tu és Espírito Santo que provisiona tudo o que eu preciso. Eu não temerei, nada temerei. Levante as suas mãos, irmão, e glorifique a Ele, declare a Ele. Santo nome, El Shaddai.